Quero ver você dançar pra mim, daquele jeito que me deixa assim. Louco pra te ter na mão, desse jeito cê me leva ao chão. Tem o poder de me dominar, só em te ver começa a viajar. Na lembrança do primeiro encontro, poder te ver e fazer tudo de novo. Aquela pegada com uma malandragem, sabe por mim eu faço a minha parte. Hoje a noite é fita dada, eu e você bailar na madrugada. Dança, dança, até você se entregar. Dança, dança, até você se entregar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Ela seduz quando mexe o cabelo, ela dança. Ela delira comigo, ela é minha modelo. Ela seduz quando mexe o cabelo, tem um jeito perfeito. Ela é minha modelo, ela me mata. De amor e desejo, eu viajo no beijo. Ela delira com o negro na passarela. Na beira do mar, na pista, na vila. Ela não anda, desfila, minha donzela. Chegou pra ficar, amor da minha vida. Essa é a gata mais linda, são a cor dos seus olhos. Sua sensualidade, eu vejo nos seus olhos. A mina de verdade, só com você que eu me sinto bem pra amar. Quero você comigo, linda, no banho de mar. Realizar a nossa fantasia. Amor na ilha, lua cheia, noite mais linda. Vamos se amar, ver a estrela que brilha. Tão gostoso esse clima. Essa menina fascina. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Dança, dança, quero ver você dançar. Se dançar. Ela dança no estilo, ela me deixa maluca. A gata mexe e remexe, ela tá no puro suco. A gata curte dançar, tem talento. A gata curte malhar, tem talento. A gata curte cantar, a gata é 100%. Dança pra me provocar, mexe com sentimentos. É malandragem, sensualidade. Tô estupro, ela sabe, tô legal, tô na vibe. Com desejo e vontade, pra curtir essa night. O segredo ela sabe, só dançar de verdade. Com você tem mais tarde, delirar no prazer. Um amor de verdade, até o amanhecer. Eu e você, vai, vem, vem, dança pra mim. Vamos brindar, se drink, que está nesse pique. Eu e você, vai, vem, vem, dança pra mim. Vamos brindar esse trem, vamos dançar esse pique. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar. Na pista quero ver você dançando pra me dominar. Vou na fita certa essa noite pra te encontrar.